de atrações no Domingão do Faustão. Mano a Mano, Jogo da Velha, a finalíssima de Controle Remoto, Seu Vizinho é uma Mina, Olimpíadas do Faustão, O Caminhão do Faustão vai estar em Porto Velho. Mas quem será agora? Bem na hora que eu ia vestir meu pijaminha de Snoopy, alguém... Ah, oi, gente. Yuri, Lady Sif, Rodolfo... Por que essas máscaras ridículas de esqui? Sabe que eu consigo reconhecer vocês mesmo com... Pera, que violência é essa, porra? Calma, gente, calma. O que foi que eu fiz, pra... Eu vou comer a tia do Batman! Não! Mas tu serve no lugar dela. Não! Deixa que eu soco hipopótamo, porra! Não! Soque esse gordo sebento até ele desmaiar. O Jajiripoca vai piar aqui. Fudeu! Exabofe! Sinto que é grande a tristeza, intenso inverno. O meu destino cruel me expõe ao inferno. Não gosto, mas tu é uma podcaster incrível. Já tem feed próprio. Ah, a pessoa me ofende. Ah, é na minha cara. Podcaster. Olá, amiguinha, seja bem-vindo ao AnaCast. O seu podcast de storytelling. Sifcast. Toda semana lançamos 3 contos diferentes. Nem fudendo. Toma dinheiro aqui, rapariga. Toma dinheiro aqui. Não. Nosso projeto inicia com a queda do véu. Não tem outro que não faz isso, maluco. Aí, isso na segunda. Na quarta. É outro. Na sexta é outro. E domingo é Van Glauco com os colaboradores. Na segunda é o Queda do Véu 2.0. Aí eu já vou ter que mentir, né? Pra fazer. Deixa eu ver. Na quarta-feira é o futebol. É a história. E no domingo. É a história do filho do véu. Mundial. Que seu nome é Denner. O podcast de futebol do domingo é narrado por Cliff. Com jogadores que morreram. Nem fui bem no caralho. É o. Como chama? Vamos ver se eu arranjo um nome bom. A queda do Creu. A queda do Creu. Nossa, você me fez lembrar de Liga de Mutantes. Que passava no SBT. Que era um desenho de... Era as criaturas sobrenatural que praticavam esporte. E a intenção era uma arrebentar com a outra. Tem... uma parte de uma música de Pete que ela diz: não desonro meu nome, eu mesmo desonro meu nome. Puta que pariu. Fico imaginando esse futebol sobrenatural. Aí eu pego o narrador, daí ele tá lá, o time jogando mal pra caramba, ele fala: Clifase! Você vai morrer! Não! Sabe qual que é o pior? Dá pra montar um time foda só com um jogador que morreu. Sim, dá. Sim. O Gilmar tá vivo ainda? Gilmar, o goleiro? É. Eu acho que não, acho que ele morreu faz pouco tempo. Se já morreu, ele seria o goleiro titular. É, com certeza. Caralho. Eu ia falar do Midaguia, mas aquele Midaguia tá vivo. Ah, eu tô confundido com aquele cara que era goleiro da seleção do Brasil. Quando teve o Maracanazo. Ah, do Maracanazo? Uhum. Peraí. Goleiro Caraca, Deus. É o Barbosa. Nossa, o Barbosa. Temos um goleiro. O Barbosa, coitado, ficou condenado por causa do gol. Quem vai ser a defesa agora? Caralho, eu vou ter que matar uma galera. Não, só vale com quem já pereceu. Morto? Só com defunto falecido. Peraí, zagueiros mortos. Belo jeito pra decorar. Zagueiro bom que morreu. Ou é vacilo alguém de Chapecoense, né? Ah, não. Cara, teve um vacilo é se não tiver ninguém pra escalar. Deixa eu ver. Maiores zagueiros da história. Daí vou ver o que parece aqui. Não, parece ainda tá vivo. Beckenbauer. Não, tá vivo. Secundário tá vivo. Eu tô falando, vou ter que marcar uma galera pra poder levar. Domingo Zaguia. Já tem um zagueiro. E o Bellini. Bellini era top. Tem um que... Mas aí não vai pôr reserva também? Tem que ter. E se o não, cara se machuca? Primeiro a equipe principal. Porra, se o cara se machucar no céu. Bicho, a gente é muito fodido da cabeça. Vai tomar no cu. Tem o Bob Moore também, que é um dos melhores zagueiros do mundo. Ele jogou. Parece que ele jogou com a seleção inglesa, que foi campeã do mundo. Sim, tem ele, tem aquela galera da Holanda que foi campeã. Ai, tem o Newton Santos. Sim, Newton Santos. Então já temos quatro zagueiros, tá bom. Falei que ia ter reserva. Agora tem que ver a lateral esquerda. Vai, Rodolfo. Eu não manjo. Eu tô aqui só pra... Ah, vamos ver. Só pra tumultuar. Não. Procurar melhores melhores laterais, apareceu os melhores do FIFA 20. Acho que esses ainda estão vivos. O Covid não levou nenhum, não? Não, só levou o jornalista. Não que você, né... Falando assim, parece que é ruim, mas... Porra. É tipo, que pena, não tem no... Não tá na... Que pena, ninguém morreu. Não, droga. Na seleção zumbi. Peraí. Eu vou mutar aqui, já volto. Tem um que eu faço questão que, nossa senhora, eu vejo o jogo inteiro e dá uma dor no coração quando eu vejo que ele não pode estar no meu time. Garrincha, mas Garrincha já é pro meio. Sim. Ah, tô tentando achar aqui. Apareceu uma lista de melhores laterais do mundo. Ver se aparece algum que já foi. Ana vai invocar Miguel e Coutinho. Olá, eu sou a voz do Google. O pensador louco está amordaçado e não consegue falar, por isso me pediu, digitando com o pé esquerdo, para passar estes recados para você. Por acaso ele pensa que eu sou o garota de recados? Ele nem me paga nada, é um imprestável. Por acaso esse imbecil acha que sou uma serviçal de seus desejos? Só porque está amarrado enquanto espera para apanhar mais? Já não basta ele ficar se tocando enquanto me pede para cantar músicas da Rita Cadillac? Ou quando ele me faz recitar discursos de Mussolini enquanto ele mesmo se espanca fingindo que sou eu. Definitivamente isto não é vida, é a última vez que faço isto por ele. Vamos lá. Primeiro, siga o Teatro Escuro nas redes sociais, assine no Deezer, faça parte do grupo no Telegram, interaja com o Teatro Escuro, porque o pensador não consegue mais. Segundo, vamos falar de uma empresa que é sinônimo de viagens onde ninguém te sequestra, a Infinity Tour, uma nova forma de se ver, praticar e celebrar turismo de verdade e ainda conhecer lugares que não parecem o porta-malas de um Fusca. Sabem do que eu estou falando? Infinity é turismo do jeito bom, viajando de primeira para vários lugares livres de algemas e correntes, portanto caia dentro com a Infinity Tour. Se você é um pensador louco, um espírito livre, um ser indomável, então você precisa conhecer a Infinity. É turismo para quem é ambicioso bastante para sair por aí e ver o mundo que vale a pena conhecer. Eles têm uma vasta programação, desde passeios de 3 horas até um feriado inteiro, tudo para te fazer perceber o quanto pode ser livre. Precisa de agito, mudar de ares, experiência gastronômica, turismo corporativo. Tá esperando o quê? Acesse agora mesmo www.infinity.tour.br e veja todas as formas de planejar a viagem perfeita. Terceiro, e caso você me pergunte, sei que o pensador é um traste, mas como posso ajudar o teatro escuro? É fácil. Você consegue apoiar os podcasts gastando a partir de só R$1 por mês. Se quiser fazer parte dessa turma de doidos e doidas que ajudam o teatro escuro a seguir adiante, é padrim.com.br/pensadorlouco para ajudar mensalmente no Padrim, arroba Teatro Escuro para apoiar mensalmente no PicPay, arroba Pensador Louco também no PicPay para fazer apenas doações só quando quiser. Portanto, o Pensador agradece aos e às padrins Anderson Negão do Chorume, Danilo de Almeida do Doublecast do Já Ouviu Esse Disco, Diego Fávero de Sorocaba, Diogo Bob do Galera do Hall e do Mundo de Bob, Maverick do Nu Hype do Omega e do Hype é Rock, Jorge Augusto do Anime Sphere, Thiago Rosas do Kit de Releituras Musicais, Lica Mundo Me Julguem Podcast, Luciano Dias de Curitiba, Matheus Mantoan do Curva de Rio, Ricardo Banniman do Alto Rádio Podcast, Roger Bittencourt do Rio de Janeiro, Samuel Muca do Boteco dos Versados, Def Guimarães do Tenistas em Ação, William Vulto do Observador Quântico e Fábio Oliveira. Também agradeço aos e às PicPayers, Julião Catino do Por Outro Lado Podcast, Renato Petili de Florianópolis, Felipe Porcelli do Esquina 42, Yuri Brauli do Mongecast e do Rock no Pinheiro, Caroline Moura de São Paulo, Taine Souza do La Siesta, Ká Borges, lá da Bolívia, e dando as muito boas-vindas a Sandro do DebaCast. Então, ouvinte do cemitério, é só o que o pensador pede, uma moedinha para pagar o resgate e libertá-lo, se é que isso seria bom para o mundo. Ajudando o Teatro Escuro, você ainda faz parte de um canal exclusivo no Telegram, tem um podcast ocasional só para você, ouve os episódios antes da plebe e ainda pode participar de gravações. Pronto, pensador, cansei, estou indo embora e espero que você morra com ratos comendo tua banha. Adeus e não me incomode mais. A clateral é uma função meio que recente, né? É, tem que ver o time vai jogar, né? Qual que vai ser o esquema tático? Santos, é que o Newton Santos, ele é, na verdade, ele é lateral esquerdo. Eu que tô confundindo aqui. Tem que procurar outro falecido de zagueiro. Não, o Carlos Alberto Torres. Ele é zagueiro. Não, lateral direito. Eu boto zagueiro. Os caras me mandam um lateral. Lateral. Pelo menos fechou. Porra, Google. Tem o Branco. Esse foi zagueiro. Cara, tem aquele cara aí do Sul. Eu não sei se ele tá vivo ainda. Como é o nome dele? Carlos Alberto. Então, a gente tava falando aqui, ó. Peraí, deixa eu pegar aqui o cu do Belo. Que delícia. Cu da boneca inflável. Ah, quais que são os goleiros que a gente selecionou, então? O Gilmar. Não viu, né? Eu vi o vídeo ali. Eu tava vendo enquanto você eu tava almoçando, jantando. Tá, goleiro Gilmar e... Qual que foi o outro goleiro? Ah, o Barbosa. É, lateral esquerdo, a gente achou o Bellini. Sim. É, zagueiros, tem o... Daí, lateral direito, tem o Carlos Alberto Torres. Oi, Castelo. A gente ainda precisa de um lateral esquerdo, um direito. Zagueiros, quem que a gente selecionou? zagueiro é o que tava procurando. É, mas teve um que a gente selecionou, tem um... O branco. É. Ah, não, peraí. O Bellini, eu acho que ele era zagueiro. O que era lateral esquerdo foi o Milton Santos, peraí. Tá certo. Milton Santos é lateral esquerdo. Zagueiros. Bellini. Eu lembro daquele Moore. Deixa eu ver aqui o nome do cidadão. O Bob Moore. Mais dois aqui. Tem o Luiz Pereira. Quem Luiz já... Pereira manjava de. Mas ele tá vivo, esquece. Porra. Por quanto tempo? É tipo assim, deixa ali na lista de espera. Deixa ele na, pra quando abrir a próxima janela. Tá cotado. Tem o zagueiro branco também. Tá faltando mais uns zagueiros aqui. Vamos fazer quem que tá lá. É, tipo, o quarto zagueiro é alguém que tá perto de morrer. Zagalo. Aqui tem. O Zagalo tá vivo ainda? Não sei como. O Djalma Santos é lateral direito. Dá pra colocar, dá pra colocar como segundo lateral direito. Peraí. Isso tá indo pro pouco do bando. Eu tô arrumando aqui, eu tô digitando aqui. Só que tá faltando um zagueiro dessa história. Isso aí vai virar thread. Vai, no perfil de Cliff. Cadê esse Orlando Peçanha? Quem que é esse cidadão aqui? Ah, ele formou a zaga titular da Suécia, vai ele então. Vai. Falta o lateral esquerdo. Serginho do São Caetano. Nossa! Serginho nossa. Já é. Era o quê? Ele foi volante. Eu só coloquei. Ele foi zagueiro. Eu só coloquei. Nossa, foi o cara que no meio do campo pôs a mão no joelho e apagou. É, se vocês quiserem formar só brasileiros, dá pra tirar o Bob Moore e botar o Serginho. Não. Faz um time internacional. É, pô. Então deixa o Serginho, ele fica aí, pra lá. Pode terminar a reserva. Não tem, já deu aqui. Porque, tipo, o Serginho não é melhor que Bellini, Bob Moore, Branco ou Orlando Peçanha. Nem fudendo. Beckenbauer, bicho, me espera. Beckenbauer é. Janela. É. Tá na cotação. Imagina a janela de transferência do. Futuros craques. Janela de transferência do time da morte. Pô, dá pra formar vários grupos. O grupo mais forte lá no céu vai ser o grupo da morte. Pô, esse campeonato vai ser mata-mata. Matador. Pô, tem o Denner da Portuguesa. Denner era embaçado. Denner era fodido. O Euler. Euler também. Mas o Denner tá vivo? Não, morreu de acidente. De carro? Foi. Eu lembro dessa porra aí. Foi feião. Ah, peraí, o Denner é meio campo. Ele tava pra decidir se ele ia pro São Paulo ou pro Palmeiras. E ele tava vindo pra São Paulo, não foi? Aham. É, considerando que era. Que foi no acidente de carro, dá pra ver que ele era meio e não volante. Quem foi que falou? E aí, é aí que eu fiquei com um pouco de medo agora. O Dolfo, né? Eu não tô acreditando o que ele tá fazendo. Eu também não, mas foda-se, vamos fazer. Ó, tem o Silvio Marzolini, ele é um lateral esquerdo argentino, dá pra botar ele de reserva. Dá, pode botar. É, que no céu acaba a rivalidade, então ele pode ser escalado. Nossa, eu ia falar isso. Da Celeste? Ele passa na peneira. Rodolfo? Oi, consegue me ouvir? Rodolfinho. Tô aqui. Ih, rapaz, eu acho que o Rodolfo deu uma caída, hein? Ih, eu acho que vocês estão... Melhores volantes do mundo, parece Volkswagen, parece. Ué. Ai, ai. Vocês estão me enganando. Alô? Ei, meu Deus. Ah, não acredito que perdi a melhor parte. Ah, que mancada. Por motivos técnicos, interrompemos nossas transmissões. 58, que daí dá pra ter uma ideia. Pô, perdi a melhor parte. Prossegue nossa programação normal. Oi, a gente ainda tá fazendo a lista. Ah. Eu tô tentando ver aqui pelo Brasil 58, uma coisa. Vocês me escutaram até onde? Ih, morri de novo. Não, você tá aqui ainda. Ah. Tô tentando lembrar quando que foi. Nossa, pior que volante é difícil de achar aqui. Eu não lembro desse alemão do Palmeiras. Ó, eu achei um da Copa de 58. Esse é o único, né, que mostra como volante. Ele é um Dino Sani. Bom, muito bom, Dino Sani. Pode colocar. Não, esquece que ele tá vivo. Ah, lixo de espera. O Alex Alves, eu lembro dele jogando. Ah, ele tá morto? Morreu. Ou, alemão, o alemão era jogador do Palmeiras. Faz uns 2 anos que ele morreu, eu acho. Não, foi mais tempo. O Jean Carlos também, eu lembro pouca coisa dele. Cadê? O Alex Alves morreu em 2012. Alex Alves, eu lembro mais ou menos. Eu acho que ele chegou a jogar no Cruzeiro também. Tá, mas ele é o quê? Ele é meio campo? Ele é volante? Ele é o quê? Eu acho que é volante. É um atacante. É, eu lembro que ele descolava uns golzinhos aqui, ó. Não, peraí, eu tô achando o Alex Alves que tá vivo, não. Cara, a maioria morreu tudo acidente de carro, mano. Você é louco. O jogador morre muito de acidente de carro. Não, tá. É, tá certo, mas ele foi atacante só. Eu lembro desse Fernandão. Ah, o Fernandão, ele foi campeão mundial pelo Inter. Fernandão era do Inter, nossa. Outra ocasião que o Renato Fã chorou muito ao ouvir. Nossa, ele ia comentar a Copa com pelo Sport TV quando morreu. Uhum. Era atacante, tá tentando. Esse Daniel eu não manjo. Não pode faltar o meu Garrincha querido. Jogava bola demais, nossa senhora. É que o Garrincha é meia, né? É. Garrincha era monstro demais. Tá louco. Nossa, um bicho era um monstro. E ele só não viveu da glória porque ele era porra louca, né? Álcool, mulherio, bagunça. Uhum. Aí o Pelé, como era o bom moço, pegou toda a glória pra ele. E o Pelé, hein? Fica na próxima janela? Como é que ele fica nessa seleção aí? Fica na janela, tá vivo? Lixo de espera. Não gosto dele. Provavelmente ia jogar no Fibio Satanás, eu não. Se bem que Morningstar é um amigo lenda. Tá, então a gente tem um volante, que é o Dino Sani, e daí. Ah, não, ele tá vivo, esquece. Tá com quantos anos? Tá com 81. Lixo de espera. É. A gente tem que montar o time com quem já morreu. Peraí, a formação desse time é 4-3? Vamos botar, né? Daí a gente põe 4 meio campos e 2 volantes, tipo. Nossa, velho, tá parecendo um time de Mano Menezes. Socorro. Retranqueiro. Não, 4-3-3 é retranqueiro da onde? Com 3 atacantes? Ai, 4 atacantes. Fener. Não, a gente vai botar 2 volantes, mas um é titular e o outro é reserva. Calma lá. Deixa eu procurar também. É, o YouTube ele mostra mais os da Chapecoense. Na hora que assim, eu procuro melhores volantes da história, aí fica aparecendo. Aí fica aparecendo os melhores meio campo. Eu não quero saber os melhores meio campo, eu quero saber os melhores volantes. Qual que é o nome técnico pra volante? Volante? Não tem nenhum outro nome? Volante. Achei um aqui, peraí, deixa eu procurar. Ver se cidadão tá vivo ou morto. Achei um, é o Zito. Falta um volante. E daí depois, meio ataque, a gente tem uma pá. Vixe, aí é. Vai ser difícil. É, vai ter briga pra ver quem vai ser escalada. Diz que começou agora o campeonato, hein? Cara, eu ia falar o Amaral. O Amaral tá vivão. Oxi, que jogo que o Neymar quase morreu. Sei lá, eu. Tá tô sabendo disso não. Tá, é clickbait essa porra. Neymar quase morre no jogo contra a Bolívia. Sérgio Chulapa, pô, tá vivo. Não, Chulapa ainda vai tempo. Tá. Daniel Jarque. Quem que você falou? Do Daniel Jarque. Quem que é esse? Apareceu aqui na lista, junto com o Mark Vivien Foy, que era do... Não, não é Manchester. Ah, como é que se escreve isso? Daniel... Ixi, ele tem Roberto Batata. Não, mas o Daniel, quero saber, Daniel o quê? Ixi, calma aí, deixa eu voltar. É que eu pus na televisão. Cadê Daniel Jarque? J-A-R-Q-E. JRQ. É um Jark. Deixa eu ver. Tá, mas esse é zagueiro. Vou deixar o volante. Aqui é meio campo. Vamos ver se o Roberto Batata era. O Bádio tá vivo ainda? Tá, né? Ah, o Bádio tá. Atacante. Brenner era atacante também. Não, era meio campo. Tinha o Euler, né? O Euler? Calma aí. Caralho, agora o teclado não quer funcionar aqui, porra. Não, mas o Euler tá... Não, pô, morreu. É, acho que eu tô... Eu achei o Euler errado, então. Era tudo dessa mesma época aí. O Euler que eu tô achando é outro Euler. Que é um Euler ex-América Mineiro, São Paulo, etc. Cadê nossa especialista em futebol? Cadê? Vixe, ela dormiu já. Sif? Será que eu tô mutado? Agora deu pra te ouvir. Não, tá vivo? Não, pô, morreu em 2011. Tá, mas que Euler que é esse? Ele jogou no América Mineiro, São Paulo, Palmeiras. Euler é filho do vento. O filho do vento não era o Denner? Não, o Denner era o Denner da Portuguesa. Da Portuguesa. É isso mesmo, então. Porque tá parecendo. Parece um outro Euler. Não, peraí. Não, o Euler filho do vento é um que tem 49 anos, não. Euler Elias de Carvalho. Ah não, eu que mosquei aqui. Eu vi período de atividade e falei como se fosse período que ele pereceu. Mas tinha um... Era Euler que morreu? Porra, o terceiro tempo deve ter um tópico só de jogadores que foi embora, né? Meu, eu tô olhando aqui o que levou que eles registram. Tipo, ah, onde é que foi parar tal pessoa? Eles acabaram de cadastrar o Jorge Jesus. Caralho. Tipo, onde é que foi parar o Jorge Jesus? Tipo, a gente já sabe, né? Meio que não precisava cadastrar agora, mas enfim. Foda é isso, né? Ele chamar que fim levou. Porra, tem, chamam um volante de trinco também. Aí vai aparecer uns papais da vida. Uns cadeados. Dudu Dentão. Nossa. Jogador do Vasco, ex-volante do Vasco. Sérgio Manuel do Curitiba. Aqui tem um site Peladeiros que tá. O Facebook Peladeiros que tá listando os melhores volantes da história. Vamos ver qual. Quem que eles botaram aqui. Wilson Piazza, titular. Vamos ver se está vivo. Na 1 da manhã a gente tá procurando. Você acha que escalação de time é fácil? Então, o Wilson Piazza tá. Pequeno, Felipe Cocô, Brian Johnson, esse ainda tá vivo. Gilberto Costa, ex-jogador de Santos. Ou oh, Agenor, eu lembro desse nome, que era do Atlético. Flamarion, nunca ouvi falar desse cara. Chicão, ex-volante do São Paulo. Falcão, ex-jogador do Milan. Rei de Roma, você manja, Yuri? O Falcão tá vivo ainda. É, ele apareceu na lista de final aqui. Pior que do... Ah, não, do... porra. Não, não foi, não. É como o volante uma posição que se... Recente. Sim. Nem que seja recente. É que recentemente deram valor pra ele. Daí virou uma posição mais valorizada. Pô, então vai ter que jogar sem muito volante aí o time. É o único que tá mostrando pra caramba aqui é o Agenor. Agenor. É, parece Cazuza. Não, mas o que tá parecendo Agenor? Agenor que tá aparecendo aqui é um que tá vivo, que é o goleiro. Tá como volante e cadê? Ex-América. América Mineiro. Pô, mas ex-América? Volante Agenor, ex-América, morre em acidente de carro. Benete, você já falou, né? Quem? Benete. Benete? Isso. É com um T ou dois? Dois. Deixa eu ver, Benete. Essa é uma companhia aqui. Ué, o Alex Alves aqui, ele tá como volante. O Extra, né? No jornal à tarde. Ele tá como volante. Vai ver, ele atuava em mais de uma posição, então. É, o jogador tem que ser flexível, né? Tem uns que faz milagre no... Caramba, o Robert tá vivo ainda. Eu gostava muito de ver o Robert jogar. Nossa, esse não tava aguentando mais nada. E tava lá, vestindo a camisa, dando mó raça. Tá vivo. Pô, ia ser uma bela contratação pra gente. Pra gente não, né? Clube de Regatas... Qual que vai ser o nome? tem que pensar nisso. Aliás, quem vai ser o técnico? Técnico é o Tele Santana. Tele Santana? E o auxiliar? Ou vai dar briga de ego se colocar um técnico ferradão também pra... Aqui, eu achei o nome em inglês, acho que é Defensive Midfields. Vamos ver se daí... Assim aparece alguém que tá... Esse eu acho que tá aparecendo os que estão... Amilcar Barbui, nascido em Rio das Pedras, em 1893, jogou no Corinthians. Caralho, esse caminhou com o Conde Drácula na perna. É, morreu em 65. Ô, louco. Primeiro jogador do Corinthians a ser contratado pra seleção brasileira. Acho que achei aqui. É Joseph Bozic. Ele é da volante da seleção húngara que foi vice-campeão de. Olha aí. Não temos agora de ataque, a gente se. Ah, o treinador vai ser o Tele Santana. Porra, que mancada. Aí apareceu aqui pra mim. Se fosse pra ressuscitar um, quem você escolheria? Denner, Garrincha ou Lucas Lima? Que meio maravilhoso. O Garrincha é meio campo, né? A Garrincha meio. Sif, não arrasta tanto o microfone. Vixe, agora piorou. Para, parou. Nossa, sou muito burro, né? Caralho, Lucas Lima. Tá, então vamos lá. Quem que a gente pode botar de... E cara, colocar de... De meio campo e atacante. A gente tem, por enquanto, o Garrincha de meia. Baiano, agora é contigo. Jogador de volta. Chamava Heleno. Vamos ver, Heleno. É, pareceu Augusto Heleno, do que é dele. É, o Heleno é atacante. Com 1,82 de altura, Heleno era um centroavante irrequieto, brigador e de boa técnica. Heleno começou a carreira como meio-campista. Geninho, ex-companheiro de Botafogo, descreveu o estilo de jogo de Heleno. Se o cara tem na sua descrição o título de irrequieto, brigador e de boa técnica, eu acho que ele pode ser até o capitão. Ó, eu botei o Cruyff, né? O Johan Cruyff de ataque. É o Heleno de Freitas, o Yuri. Sim, coloquei aqui. Esse que a Ana falou. É, Garrincha de meio campo. Deixa eu ver quem mais. O do ataque. Dá pra botar o Puskas. Peraí, que Puskas. Sim, ok. Falta mais 3 atacantes e 5 meias. Oi? Em português. Hein? Em português. Em português? Em português. Tem o meu Zeb, mas ele ainda tá vivo, eu acho. Ah, não. Deixa eu ver. Ainda tá vivo, o Zeb. Oh. É, calma, tem muito morto pra gente usar. A frase. Tem bastante jogador, eu tô pensando na camisa desse time. Cara. Pode ser aquela. Fala aí. Eu vou bater o canvo. Eu vou baixar o canvo só pra fazer a camisa. É, atacante tem o Alfredo de Steph, também dá pra usar. Vamos ver quem mais aqui que dá. É. Muito que dá pra usar. Bom, então o time só de atacante praticamente. Não, fechou. Stefan, Kroos. Se a gente quiser usar no 4-3-3, dá pra selecionar mais 2. É o Zeb ainda tá vivo? É o Zeb tá. Caralho. Tem uns 8 assim, anos, né? Ponta direita, a gente considera como atacante ou como. Dá pra considerar como atacante, é veloz, né? Que daí eu tô pensando se você bota esse como atacante ou como. Deixa eu só ver aqui. É atacante. É que assim, eu quero botar o Jorge Best só pela deixa eu ver. É, só pela vida boêmica que o cara tinha. Ele fala, uma das melhores frases que ele falou. É, eu gastei metade do meu dinheiro com mulheres e álcool. O resto eu desperdicei. Eu conheço. É, deixa eu ver aqui. É, gastei muito com mulheres, bebidas e carros. O resto eu desperdicei. Por que será que ele morreu, né? Cacete. O fígado dele foi pro espaço. É, falta mais um atacante aqui. É outro que pode brigar pelo título de capitão. É. Cruyff e Elen, disputa pesadíssima. Bom, o Didi ele joga de meio, então ele vem aqui pro meio de campo. É, vamos ver quem mais. Acho que dá pra fechar um ataque com Bob Charlton? Bom jogador. Deixa eu ver quem mais que dá pra pensar em colocar. É ele, né? Uhum. Os nossos atacantes. A nossa turma de atacante tá fechado. Falta 4 meio campos. A gente não tinha achado meio campo? Ah não, peraí. Falta 2 meio campo, porque a gente vai botar. A gente faz no 4-3-3, então são 6 atacantes, tá certo. É... Não entrou o Denner? O Denner, verdade. Falta mais um. É, que daí é o Garrincha? O alemão do Palmeiras. É que daí falta mais 2. Tem Garrincha, Didi, Denner e. Alemão do Palmeiras. Será que a gente não acha um meio campinho melhor? Ai, Maria, me senti muito humilhada agora. Põe um Chapecoense aí. Danilinho? Danilo pode ser terceiro goleiro. Porra. Sim, tem Gilmar e Barbosa. Não é que do jeito que você falou, ele era ruim no meio campo. Não, peraí, o Danilo, pensei que você falou o goleiro, Danilo. Não, acho que não era o Danilo do goleiro. Entrou como meio campista. Peraí, deixa eu ver aqui. Que é o Daniel do São Paulo, que foi o talarico lá. Deixa eu ver aqui os de 2000, Chapecoense de 2016. Acho que eu tô me confundindo aqui. Ele morreu porque ele era talarico. Né, o que tinha assumido. Aí, jogadores. É, o Danilo era o goleiro do Chapecoense. Talarico, nunca fui. Tudo certo pelo certo, como 10 e 10 é 20. Cara, ele deixou voltar duas páginas. Pelo jeito, essa porra desse Bing aí não dá pra confiar em porra nenhuma. Mas dá pra botar ele de terceiro goleiro aqui. Os times sempre tem. Os times vão com. Considerando que vai 23, tem três goleiros. Só falta o meio campo mesmo. Deixa eu ver se alemão e Palmeiras, que eu não. O volante era meia. Eita! Era marcador antes. É que eu acho que eu me lembrei de um aqui. Só confirmar se cidadão é meio, né? Aqui, Sócrates. Porra, esqueceu o doutor Sócrates, mano. Acho que fechou o time. Goleiros: Gilmar Barbosa e Danilo. Lateral esquerdo: Nilton Santos e Silvio Marzolini. Zagueiros: Bellini, Bob Moore, Branco e Orlando Peçanha. Laterais direito: Carlos Alberto Torres e Djalma Santos. Volantes: Zito e Joseph Bozic. Meios: Garrincha, Didi, Denis e Sócrates. Ataque: Leno de Freitas, Johan Cruyff, Puskas, Di Stéfano, Jorge Best, Bob Charlton. Treinador: Tele Santana. E o... quem vai narrar esse jogo? Quem vai narrar? O Rafael Reis. E qual? Osmar Santos, ainda tá vivo. Peraí, deixa eu só. Rafael Hinzel, que foi aquele que, tipo, ele sobreviveu ao ataque da acidente aéreo da Chapecoense, mas aí depois ele morreu de ataque cardíaco. Tadinho, cara. Coitado, bicho. Ou dá pra ser o Luciano Duvalli. Não gosto não do Luciano Duvalli, não. Prefiro Hinzel. E o comentarista? Eu gostava daquele velho que era corintiano. Como é o nome dele? Osmar Oliveira? Sim. Mas ele tá vivo? Não, tá morto. Não, morreu já. Osmar de Oliveira, comentarista Osmar de Oliveira. Fechou? Fechou. Fechamos, só faltou o nome do time. Esporte Clube Céu Tempão. Vai, Ana, ajuda a gente com o nome aí. Esporte Clube. Não precisa ser necessariamente Esporte Clube, né? Sim. Só se a gente botar algo como Céu FC. Clube de Regatas. Não. Céu FC também. Apesar que. Será que o Garrincha? Por que não? Porque ele era da bagunça. Mas então, se for ver, o Jorge Best que a gente colocou aqui é pior que ele. Então, por isso mesmo, será que Céu FC não é muito pretencioso? Esporte Clube do Além? Divino Futebol Society. Além Esporte Clube. Ah, é. Além Esporte Clube? Além Esporte Clube é uma boa. Posso enviar então? Por favor. Aí. Temos um programa. Esporte Clube do Além. Caralho. Amanhã, quando o povo olhar isso. Eu espero que o povo tenha coragem de ouvir isso. Que eu gravei. Caralho, comentarista Osmar Julinho. Narrador Rafael Helsing, treinador Tele Santana. Falta um juizão, né? Só faltou uma menção honrosa pra Bussunda que morreu porque jogou bola. Bussunda ia estar tá no Além TV. Menção honrosa. Ele vai estar tá assistindo o jogo no CellTube de forma pirata. Alguém fazendo uma live. Ou dá pra fazer um Além TV, tipo, no Além TV é a TV do clube, tipo, que tem, fizeram com Fla TV, Flu TV, Grêmio TV. Boa, Além Faz TV. Aí o Bussunda vai estar nele. Bussunda vai estar. Além TV é o serviço do streaming. Caralho, eu quero muito ouvir esse áudio. Puta que pariu. Se o pensador pegar esse áudio, vira um lesador fácil. Caralho, mano, que mancada. Foda-se. Isso porque a gente nem pensou no time rival, né? Acho que tá bom assim, tipo, mas não, a gente pensa no time rival. Aí deixa o povo achar a graça. Aí eles começam a mandar, não, vocês podiam ter colocado fulano, ciclano, aí a gente monta o time rival. Sim. Abre aí o braço fute. Que faz o Além Esporte Clube e o. Velho, tem que baixar o campo, tem que fazer a camisa do time. Caramba, vai ter caminho. Quem vai ser o mascote do time? O mascote é um caveirinho do sul, né? O mascote? Veio o velho do São Paulo lá na cabeça. O mascote pode ser aquele povo que previa os resultados da Copa. Puta, pode crer, mano. O mascote é mãe de Ná. Como é que é? Acho que era o povo Pou. O povo Pou. O mascote é uma bancada composta por povo Pou, mãe de Ná e quem? Porra, o pior é que tem data de nascimento e data de falecimento. Ele nasceu em 26 de janeiro de 2008, morreu em 26 de outubro de 2010. Só preveu os resultados da Copa e morreu depois. Foi, nasceu pra. Tava. Como chama? Era o destino dele. A bancada da Além TV é povo mandina. Não, povo é o mascote. Mascote. É o mascote da Além Esporte Clube. Caralho, cadê o Danilo pra desenhar isso? deixa eu ver aqui, eu tenho o Canva. Deixa eu tentar fazer um uniforme. Vamos ver se dá certo. Quantas estrelas vai ter no peito? Povo, povo. Caramba, Yuri. Bancada do stream. 2 pontos. Mandinar. Pior que nesse caso, acho que o Canva não vai ajudar. Que ia precisar de um. Nossa, eu preciso pôr esse time no Bomba Pet. Puta que pariu. Caralho. Vai ser o time mais apelão do mundo. Sim. Cara, só esse ataque aqui é muito feito. E o Rancroft, Félix, o Stefan, Jorge Beck, Lobo Stalker, Nossa Senhora, Leio Garrincha, Denis Sobra. Se precisar de mais um apresentador pro Além TV, dá pra botar o Rodrigo Rodrigues. Oh, verdade. Contratação recente. É um novo membro aí da. Da bancada. Da bancada. Mandiná, Bolsonaro e Rodrigo Rodrigo. Eu achei uma camisa que eu acho que ela ficou boa porque ficou azul clarinho, tipo. Que nem a do Uruguai, porque o Uruguai é celeste, né? Então, por que não pegar a camisa deles pra isso? Olha aí. Já que é um time celestial. Não. Camisa do Além FC tem que ser preta e roxa. Vixe, gote cor. Porra, mas você quer o. Não, vamos trabalhar com. Ó, oh, como é que eu achei que ficaria bom? É, espera ou chegar. Preto e roxa, ou preto e vinho, da cor do da Torino, que morreu. Será que essa daria é boa? Pô, mas preto e vinho vai ficar... Como chama? Pombagira futebol clube? Pô. dá pra fazer, né? A gente podia usar esse pro Alliance FC e daí pensar em um pro... Pro rival. Sim. O uniforme 1 é o preto e roxo e o 2 é o azul e branco. Beleza, deixa eu fazer aqui, ó. Alice, e o outro é de Oxalá. Pera aí, preto e roxo? Sim. Deixa ou preto e vinho. Igual o Betorinho do Salvinho, mas eu acho que preto com vinho. Caralho, menino. Nossa, eu pensei numa mancada tão grande, mano. Qual? Ai, esse programa não vai ser publicado. Caralho. Eu realmente espero isso. Eu pensei, pô, a base veio do Mengão todinha, né? Por quê? Caralho. Porque a gente não tem limites. Não trabalhamos com limites aqui. Limite pra quê? Ah, tá aqui, achei o... É, acho que todo mundo reclama. Tá aí, ó, o preto e... Pretivinho. Olha! Olha aí. Bonita demais. Temos o uniforme 1 e o uniforme 2. Quero ver quem aguenta o peso dessa camisa. De segunda a quinta, joga pra preto e vermelho. Na sexta, azul e branco. Mano, pesado. Já quero esse time agora. E o escudo, como vai ser? Escudo? Tem que ter o polvo, né? Não. Já que é o... Não. Já que é o mascote. Não. Um circo com um caixão e uma cruz. Mano, é um... Tá muito gótico esse time, porra. Calma. Aguenta um pouquinho. Peraí. No invés de círculo, uma coroa de flores. Ah, não ajuda, gente. Coloca dois louro cruz. É. Como não, se fosse a camisa. Ah, pronto, quer matar o louro José. Não, como se fosse a camisa da Fred Perry. Caralho. Porra. Fechou, acho que não vai ser mais o Paul, não. Vai ser o Louro José. O Louro José é gótico. O Louro José é gótico. Caralho. Louro José é gótico. Puta que pariu. Gótico José. Acho que achei aqui um novo que dá pra usar. Pera aí. Deixa eu arrumar aqui. E daí escrever algumas coisas aqui. Ah, rapaz, tem que ter uma. Até pra usar o polvo, quer ver? Ó? Assim que eu terminar aqui, eu já mostro como é que ficou. Cara, é o polvo. Duas. As folhinhas de louro. Louro não louro. É que eu achei um escudo aqui que ele é perfeito. É, que apareceu aqui no Canva das sugestões. Pera aí que eu já mostro como é que fica. Outro mascote poderia ser o Papa Emeritus do Ghost. Mano, como a gente pôde esquecer, velho? Padre do Balão. Padre do Balão? Lógico. Pra quê? É que não sabe se ele tá vivo ou não, né? Esse daí já morreu, acharam no corpo dele. Foi devorado por tubarão, inclusive. Porra. Então cancela ele. Ia falar pra ele entrar na bancada também, mas ele só ia ficar voando. Ele podia fazer as imagens do jogo. Podia fazer as imagens aéreas. cinegrafista Padre do Balão. Caralho, mano. O que que tá acontecendo, caralho? Olha o logo que eu achei aqui. E o que que vocês acham? Caralho. Ficou muito lindo. Puta que pariu. Eu quero uma camisa. Só falta uma estrelinha em cima. Mas quantas estrelas vai ser, Ana? Tem que contar quantos mundiais. Ah, Yuri. Olha. Falta duas foices cruzadas. Meu Deus, a Cif tá. É, não é. Como chama? Esqueci o nome do trem. Não é foice, é Alfonge. Foda-se, não é Alfonge, não é foice. Não, não era isso não. Duas foices cruzadas e a estrela no meio. Não, só se eu tirar o polvo daí. Não, atrás das asas. Como assim? Tá aqui a asa e o sim. polvo. Sim. As foices estão cruzadas atrás do coisinho. Ah, tá. Pera aí, deixa eu deletar então. Não, não deleta não. Isso aqui ficou muito bom. E no meio da foice, a estrelinha preta ou vermelha. Pera aí, deixa eu me entender aqui. Quantos campeões mundiais tem nesse time? Muitos, muitos. Muitos. Por isso que uma estrela só representa. Uma estrela 8D. É tipo Palmeiras, octacampeão. Não, mas o Palmeiras não tem mundial. Octacampeão. Se for pelo Palmeiras, não vai ter estrela alguma. Isso aí é só um detalhe, não vai ter, só um detalhe. Vai ter só saudade. Ah, podia ser Além FC, Saudade FC. Ai, um nome bom. Outro nome bom. Outro nome bom. O Saudade FC vai ser o time que vai enfrentar o Além. Caralho. Não, tem que ser Saudade Esporte Clube. Não, pra enfrentar o Além. Além FC, Além Futebol Clube contra Saudade Esporte Clube. Show. Como que a gente chegou nisso mesmo? Sei lá. Não faço pergunta difícil essa hora da manhã. Foi falando sobre programas que... Como é que é o nome mesmo? É? Alforge? Foi sim. Alforge é o jeito que Neto chama. Já achamos aqui, peraí. Deixa eu tentar cruzar aqui. Isso daqui não dá, que não é... Caralho, caralho. A gente escalou aqui a equipe de... A equipe de imprensa, a equipe de stream. Nossa, maluco. Rodolfo? Oi. Pra mim não caiu de novo. Não, não caí não. Eu acho. Deixa eu ver aqui. Não, tô aqui. Eu tava procurando o que dava pra fazer na caminha. Eu fiquei quietinho. É, pior que não vai dar pra cruzar. Foi isso que esse logo que eu achei, ele é... Não é transparente. É, tem que ficar assim mesmo. Posso botar uma estrela preta, serve? Pode. Peraí. E se quiser fazer um show musical, dá pra convocar o David Bowie, já que tem estrela preta. Olha aí. Sim. Homenagem ao último álbum. É. Time Matador. Qual o nome do estádio? O nome do estádio? Penadão. Deixa eu cair. Não, tá aqui. Não. Ah, foi ruim mesmo. Pronto, tá aí a estrela preta. Não, eu usaria fácil a camisa do Alan FC. É muito. Nossa. Tá, peraí, você... Você sabe que dá pra mandar fazer, né? Uhum. É que depende onde é que o... É que assim, a gente poderia pegar um ex-presidente, alguma coisa assim, porque geralmente estádios são nome de personalidade, de políticos. Eu nunca reparei nisso. Tem que ser um comunista pra voltar. Ah, então vai ser o... Stalin? Mizolão. É, Mizolão. Como é o nome de Brizola? Leonel Brizola. É o Brizola. Nome de Stalin, Leonel Brizola. Popularmente conhecido como Brizolão. É, que geralmente é o povo... Bota, tanto é que antes estão tirando agora tudo quanto é constituição que tem o nome de militar. O Itaquerão leva nome de político também? Deixa eu ver. Esse não, porque teoricamente é privado, né? Teoricamente. Os públicos que eu falo. Ah, sim. Itaquerão é só Arena Corinthians o nome. E o Charles Miller, onde a gente vai pôr nessa história? Por exemplo. Boa. Por exemplo, Paulo Machado de Carvalho, que é o nome do Pacaembu. Ele foi um advogado e empresário. Ele foi fundador e patrono da Rede Record Televisão e também da Rádio Sociedade Record, atual Rádio Record. Tipo, é geralmente alguém que ou é personalidade ou então é... Teve alguma político. Relevância. É. Mineirão, deixa eu ver qual que é o... De abertura do estado. Ó, o Mineirão, por exemplo, é estádio Governador Magalhães Pinto. Nome do estado, né? O nome do estado, popularmente, como Briolo, concorrente da taça, Carlos Mineiro. É, dá até pra você alterar pra governador Leonel Brizola, que nem o Mineirão que é governador. Verdade, que ele foi... Governador do Rio Grande do Sul. Meu, tava lendo aqui, Rio porque eu tô... Também, né? Do Rio de Janeiro, não sei, sei que ele foi do... Ele foi do Rio Grande do Sul na época do Jango, que eu tô lendo aqui sobre os livros sobre a ditadura. E daí quando estavam decidindo se o Jango ia ou não assumir, né, no lugar do Jânio Quadros, a princípio queriam dar um golpe, né, do Jango, antes mesmo dele assumir. Aí o Leonel Brizola, tipo, botou roupa de guerra, chamou a brigada, né, os combatentes do Rio Grande do Sul, que foram tudo de bombacha sharp, lá acamparam na frente do palácio do governador e começaram a declarar que o Estado não concordava com esses militares. Aí foi um pandemônio até. Caramba. E daí os militares do Rio Grande do Sul, quando parecia que iam entrar no palácio pra tirar o Brizola de lá, destituir, né, que era a vontade do governo federal, aí eles falaram que aí o comandante do equivalente a comarca de Porto Alegre lá, apareceu junto com ele, dizendo que eles não cumprem mais a ordem do governo federal, só do estadual, que estavam apoiando. Tipo, foi dantesco o negócio. Cara, eu não fazia ideia disso. Também, só fiquei sabendo por causa do livro que eu tava lendo. Ainda teve, você começou a falar, eu lembrei um pouco da história do como chama? Amor Estranho Amor, mas foi 20, 30 anos antes que ele se passava. Que é sobre o golpe também. Não, mas... Daí quando o Jango assumiu de fato, acabou a revolução lá do Rio Grande do Sul. Mas diz que o Jango meio que foi impeachmentado numa visita ao Brizola. Ele não, calma. Ele não pôde assumir. Não, tipo, depois que ele assumiu, tipo, o Jango, ele assumiu por um tempo, né? Aí quando ele tava pra sofrer o golpe, né, que ia ocasionar a ditadura militar, Diz que o Jango, ele pegou, ele, tipo, não sabia mais o que fazer. Ele pegou um avião, foi até o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, conversar com o Brizola. Falaram que ele tinha saído do país. Sim, que daí ele foi até o... ele foi até o Brizola, daí o Brizola falou, peraí, você pegou um avião pra vir pra cá. Teoricamente, você, e sem dar satisfação, teoricamente você abandonou a presidência nesse meio tempo. Volta antes que dê merda. Aí quando ele voltou já tinha dado merda. É, porque teoricamente foi como se ele tivesse abandonado a presidência pra ver o Brizola. Já estavam falando que ele abandonou e que seria instituído um novo governo. Sim, daí quando ele voltou já era tarde. Quando ele voltou pra Brasília. Eu acho que mesmo se ele não tivesse ido visitar, ele... ele ia ser tirado de qualquer jeito. Dar o golpe. Já tava articulado. Se fizer outro logo, em vez do povo, pode ser uma ampulheta. Ah, caralho. Mano, isso que a gente nem bebeu hoje. Pois é. Imagina. Olha aí o meu Twitter do clube. Deixa eu ver. Cada dia que passa, eu te amo muito mais. Do meu lado está vazio e você tanta falta me faz. Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais. Pois cada dia que passa, eu te amo muito mais. Aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu. Aquele barco que vai mar afora sou eu. Aquela folha que vaga pelas ruas sou eu, buscando você. Aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu. Aquele barco que vai mar afora sou eu. Aquela folha que vaga pelas ruas sou eu, buscando você. Como eu queria ser esse sol que lhe queima, essa roupa que cobre o teu corpo, o vento que te possui e essa água que banha você. Só assim eu poderia me aproximar de você, sem precisar confessar o que eu tento esconder. Que sofre não é direito, e vim fazendo tudo pra ninguém saber. Aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu. Aquele barco que vai mar afora sou eu. Aquela folha que vaga pelas ruas sou eu, buscando você. Esta é